Panorama Agrícola para 15 de agosto de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, segunda-feira, 15 de agosto de 2011, lua cheia, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: faça hoje ser melhor do que ontem. Na dica desta segunda-feira, coma frutas no lugar de doces. No Espaço da Mulher, saiba como economizar água. Mercado Agrícola, Silvano Breda fala sobre o arroz irrigado. E na entrevista, o Congresso Brasileiro de Fitopatologia e a pesquisa na EPAGRE. Uma dica que pode mudar o seu dia. Coma mais frutas, elas fazem bem à saúde e reduzem a vontade de comer doce. Para esse objetivo, prefira maçãs e laranjas. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O diretor de pesquisa da EPAGRE, Luiz Antônio Paladini, participa a partir de hoje em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, do Congresso Brasileiro de Fitopatologia. Ele vai coordenar uma mesa redonda sobre tecnologias de aplicação de agroquímicos em fruticultura. Paladini fala aqui no Panorama Agrícola um pouco mais sobre esse assunto, fitopatologia, fitossanidade. A fitossanidade é um dos segmentos aí extremamente importantes porque controla pragas, doenças e plantas daninhas. Essas pragas, doenças e plantas daninhas é o que causam assim, o prejuízo em termos de produção e até mesmo na qualidade do produto final. Se tomarmos aí como ideia, pragas e doenças hoje é responsável aí nos países em desenvolvimento por uma redução no potencial de produção de aproximadamente 35% da produção. Então, se nós tivermos um bom controle de fungos, doenças e plantas daninhas, nós temos um potencial de aumentar muito a nossa produtividade. E é isso que nós trabalhamos. O diretor de pesquisa da EPAGRE, Luiz Antônio Paladini, fala também sobre como a pesquisa da EPAGRE tem atuado aqui em Santa Catarina. Nós podemos dizer assim que toda a questão de fruticultura, grãos com arroz principalmente, a parte de leite, o aumento da produção de leite, a parte de floresta também nossos pesquisadores e nossos extensionistas têm atuado, a parte de hortaliças. E além disso também é a questão da sustentabilidade da propriedade, assim como fazer com que o agricultor tenha uma diversidade, possa aumentar sua contribuição de renda e permanecer produzindo no setor rural. Em relação ao tempo que se utiliza nas pesquisas, no mínimo nós temos que ter um embasamento científico e ele ocorre somente a partir aí do terceiro ano, isso para culturas anuais. Já quando nós trabalhamos com fruticultura, e aí já o tempo é um pouco mais extenso, mais longo. Diríamos, em melhoramento, em média, 12 a 15 anos para podermos alcançar, com muita sorte, o lançamento de uma nova cultivar de fruticultura. Já de grãos ou de hortaliça, esse tempo é um pouco mais reduzido, 6, 7, 8 anos no máximo. Mas é um trabalho assim, de paciência, de dedicação e persistência nos objetivos traçados inicialmente. Falou aqui no Panorama Agrícola o diretor de pesquisa da EPAGRE, Luiz Antônio Paladini. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, você aprende a economizar água. Evite banhos demorados. Você pode ficar limpo e cheiroso com um banho rápido. Enquanto se ensaboa, feche a torneira. Mantenha a torneira fechada também enquanto você lava a louça. ou enquanto lava as mãos e escova os dentes. Evite lavar calçadas, quintais e garagens todos os dias. Lave uma vez por semana, varrendo nos demais. Se você quiser conversar com o vizinho enquanto lava, tudo bem, mas feche a torneira. Evite lavar poucas roupas de uma só vez. Deixe juntar uma quantidade suficiente para encher a máquina ou tanque. E você pode usar esta água para lavar partes externas da casa e o carro. Regue as plantas nas horas mais frescas do dia. Feche as torneiras corretamente e conserte-as quando estiverem vazando. Lave o carro com um balde, só usando a mangueira para o enxágue. Não dê descargas prolongadas. Verifique periodicamente se não há vazamentos em sua casa. Reaproveite a água das piscinas. Economize energia elétrica. Quando viajar, feche o registro geral. Quais as vantagens disso tudo? Preservar e conservar a água. Diminuir o consumo de água e o valor da nossa conta. Assim, sobra um dinheirinho a mais no bolso. Essas sugestões são da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje é com o colega Silvano Breda, que esteve no Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado em Balneário Camboriú. Santa Catarina é o maior produtor de arroz do Brasil e detém a mais alta produtividade. São 150 mil hectares produzindo mais de 1 milhão de toneladas a cada ano. Num processo que envolve 8.500 produtores, 66 agroindústrias e gerando mais de 50 mil empregos no estado. Mas tudo isso depende de muita tecnologia. E para isso, a pesquisa científica é fundamental. Com o tema Racionalizando Recursos e Ampliando Oportunidades, o evento reuniu cerca de 500 participantes de todo o país e do exterior, entre pesquisadores, extensionistas, técnicos, produtores, professores, estudantes e empresários do setor. O objetivo do encontro foi promover a interação entre profissionais de diferentes áreas e instituições, buscando o intercâmbio de informações, a atualização e a difusão de novas tecnologias. Durante 4 dias, foram apresentadas as novas tecnologias e os resultados de pesquisas de ponta em arroz irrigado, em sessões plenárias, pôsteres, painéis e oficinas, além de palestras e mesas redondas com profissionais considerados como referência no Brasil e no exterior. Paralelamente, indústrias e empresas do agronegócio puderam expor seus produtos e promover os lançamentos para o setor. Na verdade, Silvano, esse é um evento que já está passando dos 40 anos de existência e que ele foi crescendo. E hoje, realmente, nós temos a oportunidade de estar aqui, estar presente aqui nesse momento, todos os elos da cadeia produtiva do arroz irrigado. Nós temos aqui representantes do ensino, onde estão professores, estão estudantes de graduação e pós-graduação. Nós temos as empresas de pesquisa, como EPAGRE, IRGA e Embrapa. Nós temos entidades associadas de produtores, representantes do setor agroindustrial e, igualmente, o pessoal que faz assistência técnica e extensão rural. Então, você vê que realmente ele é amplo e ele abrange todos os segmentos. E permite essa troca de conhecimentos, das novidades. Com certeza. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar que os segmentos da cadeia estão tendo aqui. E nós vamos abordar ainda, inclusive, uns segmentos que é pós-colheita, mercado, a área de mercado, e a área que trata de novos usos, de alternativas de uso do arroz como alimento. Há também o Estado se destaca muito na questão do desenvolvimento de variedades de arroz irrigado. Com certeza. Hoje Santa Catarina, felizmente para nós, EPAGRE, é uma referência nacional, graças ao trabalho, todo o trabalho de pesquisa que tem sido desenvolvido, liderado pelo desenvolvimento de cultivares. E essas cultivares, hoje em número de 16, elas têm sido utilizadas Brasil afora, inclusive em outros países, né, no exterior. E isso também graças a um setor de sementes que é o mais bem organizado do Brasil hoje. Então nós devemos nos orgulhar como catarinense de termos uma organização dos produtores de sementes e que tem sido grandes difusores da semente, das cultivares da Ipagre para, como eu disse antes, para todos os estados brasileiros que produzem arroz irrigado e da mesma forma para outros países da América Latina, inclusive já países da África que importaram sementes de Santa Catarina. Falou o Silvano Breda, que acaba de entrevistar aí o pesquisador de arroz irrigado, José Alberto Noldin. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.